É, meus amigos, nós estamos apresentando o Vila Jornal de Assis, Santo Adrião, Guarata, Cera, Vanessa. Olha a hora certa, 5 horas, 8 minutos agora. 8 minutos.